Você está ouvindo mais um episódio do podcast Alô Brandalize. Alô pessoas, aqui é André Brandalize e no episódio de hoje do podcast Alô Brandalize vai ser mais uma edição em parceria com o blog Além da Tela. O blog Além da Tela tem como intenção falar sobre filmes, mas não especificamente sobre as questões técnicas dos filmes, e de forma mais específica sobre valores, lições que nós podemos tirar dessas produções. Como sou eu, o autor dessas avaliações feitas pelo blog Além da Tela, resolvi criar algo diferente, trazendo para o podcast Alô Brandalize algumas dessas avaliações de filmes. A primeira edição dessa parceria eu falei sobre o filme A Vida Secreta de Walter Mitty. Vai ter o link aqui embaixo para quem quiser ouvir. Mas, no episódio de hoje, nesta edição de hoje, nós vamos falar sobre um filme antigo, é verdade, mas é um filme que tem uma história muito interessante. Chama-se Feitiço do Tempo. Então, vamos falar sobre esse filme. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. This part of my life, this little part, is called happiness. Feitiço do Tempo é um filme de 1993, realmente é um filme pouco mais antigo, mas que ele tem uma pegada bem interessante. O que que acontece? Tem o personagem principal, chamado Phil Connors, ele é interpretado pelo ator Bill Murray. Ele é uma pessoa que está frustrado no seu emprego e ele é meteorologista. Na verdade, ele é daqueles repórteres que ficam apresentando o tempo na TV. Só que ele vai para uma cidade pequena no interior dos Estados Unidos para cobrir o especial sobre o Dia da Marmota. Só que ele, Phil, já não consegue mais disfarçar que ele está desapontado com a sua carreira, até porque já é o quarto ano consecutivo que ele está cobrindo essa matéria. Imagine, Dia da Marmota é o quarto ano consecutivo que você vai cobrir isso daí. E para complicar a vida dele, no filme, ele fica preso no tempo. Ele acorda sempre no mesmo dia. Não interessa o que ele faça durante o dia, ele vai sempre ter as mesmas experiências. Falando um pouquinho sobre o filme, o ator principal, Bill Murray, ele já tinha placado sucesso como Caça Fantasmas e o Caça Fantasmas 2. Ele era um ator consagrado já pelo programa Saturday Night Live, então ele não era nenhum ator novato. Resolveu fazer esse filme até porque a direção era do Harold Ramis, que foi companheiro dele nos Caça Fantasmas, só que até em virtude deste filme eles arrumaram uma briga entre eles e depois até não saiu mais nenhum filme do Caça Fantasma por isso. Mas isso é um detalhe à parte. Essa temática, que é chamada loop de repetição, ele é muito trabalhado na ficção científica, né? Nós tivemos até um filme um pouco mais recente chamado No Limite do Amanhã, que é com Tom Cruise. Ele trabalha essa ideia de que você vai fazer o que fizer, não adianta, você não muda o dia. O final vai ser sempre assim, você pode morrer, você pode dormir, no outro dia você vai acordar exatamente no mesmo momento que você acordou, nos dias anteriores. Quando esse filme saiu, ele foi muito bem recebido, inclusive, vejam vocês, inclusive pelo aspecto religioso. Apesar de não tratar sobre religião no filme, mas ele até nesse aspecto ele teve um impacto. Por quê? Porque ele traz a oportunidade de você rever a sua vida e você até mesmo mudar algumas atitudes durante o dia. Por mais que você vai acordar no mesmo dia e tudo mais, você entra em desespero, se você assistir o filme você vai ver isso, mas ainda assim você tem a oportunidade de rever a sua vida. E já olhando para esse ponto, o que, que a gente pode tirar de lição deste filme que é importante para nós? Vamos nos colocar na posição do Phil Connors, do personagem principal. Ele estava sentindo que a vida profissional dele estava realmente estagnada. Nada que ele fazia também dava certo na vida pessoal. Ou seja, todo dia era a mesma coisa, nada mudava. Ou seja, ele não tinha mais alegria. Era sempre a mesma coisa, seja na vida profissional, seja na vida profissional, não interessa. Nesse dia de trabalho que ele não queria ir, nesse dia de trabalho, que ele, essa matéria que ele não queria fazer, ele fica preso no tempo, ele vai viver sempre o mesmo dia. Na verdade, de certa forma, se você avaliar, ele já vivia praticamente sempre o mesmo dia. De uma forma diferente, é verdade, porque ele sempre fazia as mesmas coisas, não tinha nada diferente e achava que estava bom. É interessante que nós vemos até muitas pessoas que estão nessa forma, estão presos no tempo. Presos, não no momento específico, é verdade, mas eles estão presos, como se a vida fosse um marasmo. É sempre a mesma coisa. Vamos imaginar então que você tem um trabalho onde você só tem que chegar lá, bater o cartão, sentar e ficar olhando o tempo passar. Terminou o dia, bate o cartão, volta para casa, come alguma coisa, assiste televisão e vai dormir. No outro dia você acorda, vai lá, bate o cartão, senta na sua mesa, fica contando as horas passar, terminou o dia, bate o cartão, volta para casa, vai jantar e depois assiste uma televisão e vai dormir. Sempre a mesma coisa. Tem gente que infelizmente vive esse tipo de coisa. E é interessante você observar que existem pessoas que, quando passam por isso, entram em certo desespero. É como se eles não estivessem vivendo mais. É como se eles não estivessem tendo mais nenhum tipo de oportunidade. A vida virou um marasmo, é uma rotina, não tem nenhuma novidade. Quando tem alguma novidade, é um negócio que, sabe, fogo de palha, começa e já rápido acaba. É assim. E você vai ver, são pessoas que vivem com as mesmas reclamações. Os relacionamentos sociais são sempre os mesmos, não muda nada. Para que mudar? Afinal de contas, para algumas pessoas, é confortável. Porque as pessoas começam a acreditar que eles são profissionalmente limitados. Ou até mesmo eles são inferiores. Eles perdem as aspirações de crescimento, seja na carreira, seja até mesmo na vida pessoal, a gente fala sobre isso depois. Eles perdem a força para reagir. Assumindo aquele, sabe aquele discurso assim? Tá ruim, mas tá bom. A pessoa entra realmente num sentimento de frustração, seja no emprego, né, na sua vida profissional. Não consegue enxergar saída para essa condição. Eu dei uma palestra uma vez utilizando esse filme. Eu peguei uma atividade específica dentro da empresa para dar um exemplo. E, por favor, se você atua nessa função, não me entenda mal. Eu espero que você entenda o que eu quis dizer com isso. Então, imagine que a pessoa ela trabalha com contas a pagar dentro da empresa. Ele é muito bom naquela atividade, mas ele olha aquilo e fala, olha, aqui na empresa eu não vou crescer, não está me servindo, não está bom. Você quer saber? Vou sair de empresa. E ele procura um outro local, procura uma outra empresa, troca de emprego. Ah, agora muda. E o que, que ele vai fazer na outra empresa? Contas a pagar. Afinal de contas, era o que ele fazia antes, era a experiência que ele tinha. Ele era muito bom naquilo e vai continuar fazendo. E ele vai para outra empresa. Poxa, os primeiros meses é uma maravilha, aquela lua de mel. Passa um tempo e a coisa fica igual. Porque ele começa a ver, essa empresa também não me dá chance, eu não vou ter oportunidade de crescer. Passa um ano e meio, dois, o que é que ele faz? Quer saber? Vou sair dessa empresa e vou para outra. Coisa mais lógica. Se não tá bom, vou procurar outro lugar. E ele vai para outra empresa. E ele vai fazer o que lá? Contas a pagar. E ele entra nesse círculo. Porque ele sai de uma e vai para outra, sai de uma e vai para outra. Um tempo a novidade anima. Daqui a pouco, porque a novidade é a nova empresa, são outras pessoas. Só que passa essa novidade, essa animação passa. E ele vai acontecer o que? Ele vai ficar, vai entrar nesse marasmo de novo. E a culpa é de quem? A culpa é da empresa. A culpa não é dele. A culpa é das empresas. Todas as empresas, nenhuma delas vai ser boa. Nenhuma delas. porque o problema não está na empresa, o problema está nele. É uma pessoa que não consegue ver que, na verdade, ela está estagnada. Não é a empresa que não dá oportunidade. Que tipo de coisa que foi feito na vida para que ela desse essa oportunidade? Esse é o tipo de momento em que você tem que tomar decisões. Você pode, por exemplo, se conformar. Viver cada dia de novo, de forma automática, monótona. O que possivelmente, em algum momento, pode levar uma pessoa a uma frustração. Ou até mesmo a vir ocasionar uma depressão. Eu conheci pessoas que viveram uma vida, se aposentaram dentro de uma empresa, começaram lá e terminaram lá nessa mesma empresa, fazendo a mesma coisa. Quando encerrou a sua atividade profissional, quando se aposentou, ela não tinha mais o que fazer. Ela não criou nada diferente. E aí entra numa depressão. São aquelas pessoas que, muitas vezes, algumas dessas pessoas, lógico, essas pessoas que entram nessa frustração, né, que elas mais reclamam. São aquelas que mais reclamam, por exemplo, de uma segunda-feira e passam a semana inteira suspirando pela aquela ansiedade para chegar na sexta. E quando chega na sexta-feira, ficam felizes da vida. Sentem como se os seus dias, seus empregos, na verdade, fosse uma âncora cada vez mais pesada, que acaba puxando para um fundo de mar. Pense assim, um fundo de mar bem escuro e gelado. Presos, inclusive, pelo pescoço, que vai ampliar essa sensação de sufocamento. Passam, muitas vezes, a reclamar de tudo na empresa, a odiar seus superiores, o trabalho acaba sendo um fardo, o emprego é um castigo, a empresa é uma prisão, meu Deus do céu, me tira daqui, socorro. Só que o que essa pessoa pode fazer para mudar essa condição? Uma delas, é lógico, é sair da empresa. Mas como eu disse, Pedro, aquele exemplo anterior, ela pode sair da empresa e ela vai para outra e com o tempo isso pode voltar. Porque não é só a mudança de emprego ou a mudança de empresa que vai resolver. A não ser que haja um desgaste até de relacionamento muito grande. Aí é melhor sair mesmo. Mas esse talvez não seja o momento de sair da empresa. Seja o momento de você mudar. É parar e olhar para o que está acontecendo. É decidir sair desse círculo depressivo buscando alternativas. Alternativas para que aquele dia que é frustrante, que se repete infinitamente, que todo dia é a mesma coisa, ele se torne um novo dia. E como que fazer isso? Como fazer esse novo dia? Como criar esse... É um novo tempo, no final das contas, e por que não? É uma nova vida. O primeiro passo é reconhecer que está ruim e não está nada bom. Tem que mudar o discurso. Não é aquele está ruim, mas está bom. Não, está ruim e não está bom. E nesse momento você tem que se perguntar. A pessoa tem que parar, tem que olhar, chegar na frente do espelho, seja ele bonito, feio, não interessa, tem que chegar na frente do espelho e perguntar, quem que eu quero ser daqui a 5 anos? Ou então, não coloque daqui a 5 anos, coloque um tempo menor, e é melhor você colocar um tempo menor do que aumentar daqui a 10 anos, esqueça. Lide com pouco tempo. Lide com um objetivo mais fácil de ser atingido. Pouco tempo. Máximo 5 anos. Quem eu quero ser daqui a 5 anos? Quem eu quero ser daqui a 1 ano? Quando você pensar nessa resposta, aí você vai começar a olhar para a sua vida e falar, do jeito que está, vai? Do jeito que eu estou agindo, eu vou chegar lá? Possivelmente não. Então, esse é o momento de você começar a estabelecer um objetivo profissional, um objetivo de mudança, um objetivo de crescimento. E aí você faz outras perguntas. O que é necessário para alcançar esse objetivo? Precisa fazer um curso? Precisa ampliar a sua rede de contatos? Precisa mudar de setor, às vezes dentro da mesma empresa? Às vezes eu tenho que mudar de postura. tem pessoas que não enxergam. E realmente nós não costumamos não enxergar, né? Que quando nós temos um problema, ou nós agimos de uma forma ruim, a gente não vê. Como eu disse, tem gente que vai pensar em mudar de emprego, o que não é necessariamente a melhor saída. Muitas vezes pode ser, mas geralmente não é. De fato, e é verdade, as pessoas acabam se encontrando limitadas, porque o local de trabalho muitas vezes não dá espaço para conseguir uma progressão profissional. Mas olha que situação interessante, talvez seja exatamente esse momento de aproveitar esse local que não te dá espaço, mas ele te dá uma segurança, entre aspas, né? Ele te dá uma certa, entre aspas, de novo, estabilidade para você poder investir, você ampliar seu conhecimento, como? Conhecendo outras atividades dentro dessa empresa, podendo utilizar este momento até para fazer algum tipo de curso, criar projeto, por que não? Você pode criar um projeto, às vezes dentro da empresa, ou para fora, ou para outra empresa onde você possa vir a trabalhar. Apresentar, de repente, ali mesmo, novos caminhos. Mas, lógico, tudo de acordo com os espaços profissionais que essa empresa venha te proporcionar. A gente tem que considerar, e aqui é um pouquinho, eu vou dar um pequeno spoiler sobre o filme, muito mais, ainda que seja de 1993, tem muita gente que eu tenho certeza que não assistiu. Então eu vou de leve aqui sobre aspectos do filme. Em determinado momento, o Phil Connors olhou e viu, não adianta o que eu faça, eu vai ser sempre a mesma coisa, eu vou encontrar sempre as mesmas pessoas, no mesmo local, as perguntas que as pessoas vão fazer são sempre as mesmas, é sempre igual. O que eu posso mudar? O dia não mudava, mas ele podia mudar. Então ele aprendeu a tocar piano. Ele aprendeu a fazer escultura de gelo usando motosserra. Deve ser um troço desgraçado, mas olha lá. Ele aprendeu a fazer escultura de gelo usando motosserra. A cada dia ele aprendia um pouco mais. O dia se repetia, tudo bem. Ele voltava lá e aprendia de novo. Imagine agora essa postura dele, nova, suas novas decisões nesses dias repetitivos, quanto ele não aprendeu, quanto que ele viu que tinha oportunidades que estavam ao lado dele e ele não aproveitava. E de repente ele começa a sorrir, e por que não a sonhar? Se coloque no lugar dele agora. O que que você está fazendo na sua vida profissional hoje? A minha vida profissional está ótima, linda e maravilhosa, pode até estar. Você tem um projeto, você está crescendo, que bom, mas o que que você pode melhorar? Ou então, as pessoas que têm todas as dificuldades na vida profissional, que estão estagnadas, o que você pode fazer para melhorar? Não espere a empresa. Se você está entrando lá na empresa, cumprindo o seu trabalho, você é mais um que entra lá, bate o cartão, faz o seu trabalho, termina o dia, bate o cartão, vai embora. Fez bem feito, está ótimo. Para que a empresa vai se preocupar em mexer contigo? E se você não apresenta nenhum interesse em crescimento, nenhum interesse em ampliar, para que a empresa vai mexer contigo? Isso, nós falamos, todo o aspecto profissional. Coloque isso para sua vida pessoal. Ah, eu não aguento mais, meus amigos são sempre os mesmos, são sempre os loucos de sempre. Tem gente que se acha como imã de maluco. Já ouviu falar do termo de imã de maluco? É aquilo, você se acha normal, lógico, mas muitos dos seus amigos, ou a maioria deles, são doidos. Tudo maluco. E você se acha imã de maluco. Eu só atraio doido. Por que será, né? Vamos parar e pensar um pouco por que você deve ser imã de maluco. Mas, além disso, você quer mudar de vida. Você não quer mais voltar pra casa à noite, né? Jantar, assistir uma televisão e dormir. O que, que você pode fazer? Poxa, por que não? Pô, trabalho, que seja lá, gente. Vamos voltar, contas a pagar. Mas por que não fazer um curso de fotografia? Por que não aprender a tocar um instrumento? Por que não aprender, de repente, sobre cinema? Por que não ir para uma academia, né? Tá tão em moda ir para academias agora. Vai para academia. Faça algo diferente. Mude a sua vida. E, de repente, você vai mudar um pouco. Não vai largar agora. Vamos acabar com todas as amizades. Não. Mas, de repente, você cria novas amizades. Você cria novos interesses. Passe, volte àquela coleção que antes muita gente fazia. Eu fiz quando era criança. Quer dizer, não fiz, né? A gente não fazia coleção direito quando era criança. Mas vamos lá. Coleção de selo. Né? Hoje quase ninguém usa mais selo. Coleção de selo. De repente é algo que te anima. Eu vejo amigos que começaram com algumas atividades. Geralmente atividades físicas. Parte para bicicleta, ciclismo. Ou então para algumas corridas. E eu vejo como eles mudaram. Não só fisicamente. Mas a cabeça mudou. Os interesses acabaram mudando. O que é normal. E é importante isso. Esse tipo de mudança, para a gente, é sempre importante. Pegando uma frase do Sr. Spock, que é do Star Trek, né? Jornada nas Estrelas, a mudança é o processo essencial de toda a existência. De repente, a partir dessa estagnação que nós temos, é com essa mudança que nós vamos conseguir mudar a nossa existência. E quem sabe, através dessa mudança, a gente não consiga trazer novamente um brilho no olhar, um sorriso mais cativante, uma vida diferente. Para encerrar, vale um questionamento que o próprio Phil Connors faz neste filme. O que você faria se estivesse preso em um lugar em todos os dias fossem exatamente o mesmo e nada que você fizesse importasse? É um questionamento interessante. É um questionamento que eu acho que de tempos em tempos a gente precisa fazer. O que eu faria? Se eu estivesse preso em um lugar e todos os dias fosse exatamente o mesmo. E às vezes você olha para o lado e você vê que tudo que você faz é exatamente o mesmo e todos os dias são iguais. Vamos mudar. É hora de mudar. Já que nós estamos falando de um novo ano, vamos fazer umas novas mudanças. Espero que você tenha gostado. A ideia é exatamente trazer essas reflexões a partir de filmes. Quem sabe isso possa te ajudar, como cada filme que eu assisto, muitos deles não tem nada de ideia, é simplesmente se assistir, se divertir, acabou, mas muitas vezes eu tiro algumas lições para mim, algumas mudanças que eu quero fazer na minha vida, vem a partir desses filmes. Espero que isso possa ajudar vocês que estão ouvindo. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Quem sabe você também pode ter, de repente, uma palestra sobre isso na sua empresa, na sua escola, alguma coisa, se quiser alguma coisa assim, entre em contato, vamos conversar e a gente sabe, a gente programa alguma coisa, ok? Um abraço e até a próxima!